tem a Aline. É, Aline aqui, Luiz Guilherme Martins, a minha conta é 0300-6125. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Eu queria uma explicação sua de uma conta que a Caroline me deu aqui, o extrato. A conta é conjunta com Terezinha de Paula Almeida, ou agora o nome dela na época era Terezinha de Almeida Marques. A conta é 00. Peraí, que eu vou tentar te transferir para a Caroline, que ela vai te conseguir te ajudar melhor. Sobre isso, agradeço. Obrigado. Oi. É Caroline que está falando? Não, é a Ana Caroline. Com quem que eu digo? Com quem eu falo? Aqui é Luiz Guilherme Marques. Eu queria falar com a Caroline. Doutor, eu acho que ela está no caixa. Não, então pode ser você mesmo. É só um esclarecimento. A Caroline me entregou aqui o extrato de uma conta. É conta 00614-9. Então, essa conta é a conta conjunta de Luiz Guilherme Marques, que sou eu, com Terezinha de Almeida Marques, que é a ex-esposa. Então, eu estou olhando aqui, ela tem uma conta aí no Itaú Personalité, a conta é 03037-0. Então, eu estou olhando aqui no extrato que a Caroline me entregou hoje, está aqui data do dia 14/4/2011. Eu queria entender o que que significa isso. Está escrito aqui AG.TEF6980, que é a agência aí, e a conta dela, da Terezinha, que é 03037-0. Aí tem um valor aqui. O que que significa isso? Doutor, eu não consigo saber porque eu não estou vendo esse extrato. Eu vou fazer o seguinte. Não, é só falar o que que significa AG.TEF. AG é agência. É, TEF. TEF, transferência. Transferência. Ah, bom. Então ela transferiu esse valor que está aqui em seguida, nessa data aqui de 14/4/2011, transferiu para a conta pessoal dela, que é 03037-0, é isso? Aí eu não posso garantir porque eu não estou vendo extrato. Não, tá? Não, pelo que eu estou falando, é só para... Está falando, sim. Ah, sim. Então, pelo que eu estou falando, ela transferiu esse valor para a conta particular dela, da conta conjunta para a conta particular dela, é isso? Porque essa linguagem de vocês é, para mim, é grego. AG ponto significa agência. Sei. TEF significa transferência. Ah, sei, sei. Então, pelo que eu entendi, ela transferiu em 14/4/2011 da conta conjunta nossa. O extrato é de qual conta, senhor Luiz? Quê? O extrato é de qual conta? É 00614-9. É, era uma conta conjunta. Era uma conta conjunta. É só para eu entender o não, que mas que. Deixa eu lhe falar, rapidinho. Essa conta é uma conta encerrada e era uma conta conjunta. Certo? É isso, exatamente. Mas esse extrato que ela te deu é de quando? Ela tem aqui desde 2008 até 2011. De 2008 a 2011. Ela me entregou hoje. Entendi. Então, é para eu entender o que está escrito aqui. Porque a minha linguagem é do direito, né? Sou juiz. Mas eu não entendo essa linguagem. Eu olhei aqui e estou tentando entender o que que significa cada... Eu também estou tentando buscar aqui para ver se... É, faz favor. Se eu conseguia ver esse extrato aí. Mas não tá, eu não estou conseguindo visualizar. E assim, para eu não deixar de te dar uma... Não, tá certo. Foi qual data mesmo? Desculpa que eu só... Foi 14/4/2011. A conta é 00-6214-9. É porque eu estou olhando aqui, só de curiosidade, estou olhando para saber o que que significa, o que que está escrito aqui, porque é tudo na base de códigos, né? Então... Deixa eu tentar achar esse extrato aqui. que a Carla te mandou? Tá. Aí você olhando, você pode... É porque quando eu busco aqui, eu não vejo esse extrato que o senhor está me falando. Sei. É, aliás, eu vejo o extrato, mas eu não vejo essa data. É, não, mas está aqui. 11. É, tem primeiro aqui, ó. É a página 16. É, está aqui, 1º de 4 de 2011. Aí vai descendo, quando chega em 14, no dia 14, tem ag.tef6980, eu sei que ela tem uma conta aí, no Personalité, e a conta é 03037-0. Então, estou só conferindo aqui o que significa cada coisa aqui, cada item, né? Para fazer, para entender o que afinal... A Carol te mandou isso por e-mail, não foi? Não, não, a Caroline mandou, entregou pessoalmente. Ela desceu a escada e me entregou aqui em papel. É, porque se eu precisaria ver, entendeu? Aqui eu não estou vendo essa data, eu só estou conseguindo ver a data de 2008 e 2009. Essa outra data que o senhor está me falando, que é 14 de novembro de 2011, o extrato aqui eu não está puxando. Aí eu fico vendida para poder não, limpar, não. Entendeu? Estou só perguntando, pela linguagem aqui seria isso, não é mesmo? É, mas eu não posso te afirmar. Não, tá certo, não tá certo. Agora, mas depois... O G é agência e o TEF é transferência. Agora tem mais uma outra pergunta aqui. Logo em seguida, tem aqui no, dia, no próprio dia 14, aí está transfer mudo C/I para C/C. Aí está o mesmo valor. Para a conta corrente. A da agência para a conta corrente. Tá. Sim. Aí depois, logo em seguida, tem aqui no próprio dia 14, resgate Itaú Veste. Tem o mesmo valor, só que acrescido de R$5,04. Isso. Aí é porque a conta de vocês, sim, ela tinha aí uma aplicação automática, né? De conta, ah, entendi. Entendeu? É. Aí ela faz o resgate e aplica automaticamente. Tá. Aí depois tem no próprio dia 14, transfer C/I para C/C. Sim, aí é tudo com relação a essa transferência, né? Mas aí é tudo, não é transferência para outras contas, não. É saldo da própria conta corrente do senhor, entendeu? É que quando fala conta C/I, é conta interna. Significa que é o valor que estava rendendo lá na sua conta, entendeu? E aí o senhor sacou, o senhor passou débito, usou de alguma forma, entendeu? É isso, significa isso. Entendi. Ah, tá certo. Agora, deixa eu ver. Então, a dúvida era só com relação a esse item. Então, pelo que eu entendi, é que eu falei para você, no dia 14 de 4 de 2011, houve transferência transferência da conta para conta conjunta para a conta pessoal dela. É, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Entendi. Então já está esclarecida a dúvida. Eu agradeço. Obrigada, a você, tá? Muito obrigado, tudo de bom. Obrigada, doutor, fica com Deus. Fica com Deus, tá? Obrigado, tchau. Tchau.